3600-2000 pés, 2019, livre LS X-Ray. Vai ajustar 1019, desce a 2000, tem livre LS X-Ray, reporte estabilizado, 3600. Estabilizando em localizador ILS X-Ray, rota 3600. 600, complete o LS, reduz a aproximação e chame torre, ano no Hidro, decimal 95. Reduz, completa, 7895, tenha uma boa noite, ó. 3600. Salvador, boa noite, 3600, tá? Vai passando externo, contraente pouso baixado, checado ILS X-ray. 3600, boa noite, altímetro no 0 no 9, 1019, o vento 170 graus com 08 nós, tem livre pouso, pista no 0. Ok, ciente das condições, livre pouso, capteiro no 0, 3600. Zero, zero, no solo 09, direita 1219, solo, boa noite. Boa noite, 69, claro. Solo, excelente noite, TAC-6600. São 3600, boa noite, TAC-6 Alfa Juliette 09 é o portão. Alfa Juliette, portão 09, 103600. Silvio Zulu, desce, mantém 2000 pés, o ajuste na 0 no 9, reporta estabilizado na LS X Ferreira, pista na 0. Imperador Lima Kilo Zulu. Lima Kilo Zulu, passador na completa aproximação, torre 98, decimal 95. 2, 9, 5, boa. Controle Salvador, boa noite, Sinal 6212, informação de tarde. Sinal 6212, boa noite, Sinal Identificação, desce, mantém o nível 050, autorizado chegada a Mário, QNH 1099. 19, descendo para 050, para chegar na malha. Precisa voar a Duna na presente, hoje na aero 6212. 6212, autorizado TAP. Vai TAP, 6212. Já visual com o 7? Visual. Cancela o 09, prossegue para o 17, poste na curta o Lima Kilo Zulu. O vento para checo no 40 graus com 089. Sinal baixado e checado, Lima Kilo Zulu. Gente, Lima Kilo Zulu, tem livre pouso, 17, o vento no 40 graus com 08 nós. Livre pouso, Lu. Voando em TAP na presente, cena para 2000, com ajuste 1019, reporte estabilizado, LSC Frank. Correção 6212, voa Duna da presente. Voando Duna da presente, 6212. Romano, Solos 23, informe parte 5. Tá livre à direita, então boa noite, chama Cruz Zulu. Gol 9606, boa noite, a senhora identificação. Autorizado chegada Mari, voa Itap da presente. Desce, mantém o nível 050, o ajuste no 099. Cena 6202, essa duna completa aproximação, torre na noite, decimal 95. Completa a torre 295, Oceana 6202. Controle Salvador, muito boa noite, Oceana 6258. Cena 6258, boa noite, Oceana Identificação, autorizada chegada Mari, desce, mantém o nível 050, correção, nível 060. O ajuste 1099. Pronto, um 155, mas especial 060, ajuste 19, chegando a máquina 062. 08 nós, o altímetro no 019, informa pista molhada, tem livre pouso, pista no zero. Paciente, pista molhada, 6202. Baixou e travou, 6212. Pouso 130 graus com 8 nós, o chinês 6212. E pouso, chinês 6212. Zona 52, boa noite. Acione identificação, autorizado chegada mar e desce, mantém o nível 070, o ajuste na 099. 070, ajustado 1019-3. É 212 no solo 31, à direita é um 219 solo, boa noite. Direita 219, boa noite.